rotatória. Direto rotatória da presente, Bravo Kilo Índio. Plano 9400, voando para o Serra Vitor 368, tráfego à direita, afastado 9 milhas, aeronave da Azul, passando 13.600 e descida para 5.000. É 321, qual a razão de subida que está empregando? Está empregando 3.000 pés agora. É de direto eleva. Eleva, 321. Azul 9400, recebeu a informação no contrato? Não, negativo. Tráfego à direita, 8 milhas, aeronave da companhia. O senhor vai seguir esse tráfego. Azul 4462, terça para 2.500. 2.4462. Azul 4462, terça para 2.500. 4462.500. Controle Salvador, 20 decimal 8. Salvador, 208, obrigado, 208. Olá. Olá. Azul Eco, ao atingir a praia de Itapuã, chame o controle 208. Itapuã, Samará, Azul Eco, 208. Controle, boa tarde, Gol 208, no cruza 2000. Gol 908, no controle, contato radar, prossiga como autorizado. Ok, salve 360, como autorizado da EOLED, Porto Seguro, 2081. Turíndia Juliette, parte 4, confirmando pista 17 para Cairu. Autorizado Cairu Lourenço, sul no mil pés, decola pista 7, curva à direita, corredor Axé. 0160, o transponder, controle 208. 309, 2703, 2703, controle. Talvez? Da bordo com a torre aí, para táxi e decolagem. Ajuste no 095, torre em 18.900. Controle está ciente que vai bater 045. E o novo código agora é o 5465. Controle, boa tarde, é o Papa Romeu, sim, Azul Eco. É, Azul Eco, prossiga visual e sempre na escuta. Azul permanente, mantendo 500, autorizado. Papa Tango Bravo, aqui no Índia, chame a torre, 19895. Chama agora a torre, 19895, Bravo, aqui no Índia. Voo 2009, autorizado decolar da 10, vento 140 graus, 10 nós. Corre o Papa Tango Bravo Kilo Índia, a próxima rotatória. Bravo Kilo Índia, autorizado a final da 17, reporte. Reportará na final da 17, Bravo Kilo Índia. Pois Arbor 1 modifica e segue visual para Valença, para CGL e regressa a Salvador. O transponder é o 0156 e o controle em 12080. Arbor, agora é Arbor 1. Confirme o pátio e o POB. Com o controle Salvador, da radial 295 do VR Salvador, vai iniciar uma curva à direita para o Serra Vitor 366, descer para 2.500 e efetuar a aproximação RNAV como número 2, azul 940. Positivo, aproa 040, limite 295 Salvador, fazer falha à direita, aproa 366. Positivo, o senhor está passando 8.000 na descida para 4.000. Apenas para a sua informação, à esquerda, afastado 5 milhas e meia, uma aeronave de pequeno porte, passando 095, subindo para lançamento de paraquedista. O portão 1, autorizado para o despegamento, chame táxi. Exato, senhor ataque, 4131. Sou 884.4. Pronto. Aracaju 230, via Golfo 677. Decola pista 10, curva esquerda, Fucajã, Maracaju. 5526, transponder, controle, 1208. Autorizado 230 para Aracaju, Golfo 677. Saída Fucajã, Maracaju. Transponder 5526. Controle 195884. 1208, controle. 208, obrigado. Chame pronto na 4. Ah, então. Nave. 2009, boa tarde, contato radar, prossiga como autorizado. Com 2009. Leste Cabequilo pronto para lançamento. Aguarde para o lançamento, Leste Cabequilo. Cabequilo aguardando. O azul 2703, eu vou restringir a sua subida ao nível de voo 16200 devido ao tráfego em sentido contrário, azul 2703. Restrição 160, azul 2703. O azul 9400, curva à direita, voo para Serra Vita 366, está autorizado a aproximação à RINAV, desça para 2500. Prono 366, ali vem RINAV, azul 9400. Azul 4462, chame a torre 11895. 2935, boa tarde. Boa, o gol 9081, chame Recife 251. Prono 251, 981. Então, 9320, velocidade 180 nós. Reduzindo para aproximar 1809320. Gilete Quebec, aquilo, tempo de espera para o lançamento, 3 minutos devido ao tráfego, caminho. Quebec, aquilo. 99. Gilete de repouso 104462. 4. Agora passa o momento. 979 autorizado para o Galeão, nível de voo 360, via Upper November 857. Decola a pista 10, curva à direita, na perfil da Dael, Leda e Irume. 5517, transponder, controle 12080. Juliette Cabequilo, eu estou passando com as aeronaves aí em cima da sua área de lançamento. E aguardará mais 2 minutos e 45 segundos para lançar. Gente, Cabequilo. Aguardará o autorização para o lançamento. 7-1 para cima. Galeão 360 autorizado, via Upper November 857. Decola pistão 10, curva à direita, perfil da Dael, líder 1. 5530, transponder, controle 12080. 260, boa viagem, Cabe. Gente, Recife ao nível 160, vai Recife agora 1260, bom trabalho aí, bom dia. É 227, correto, chame pronto, espera o saneamento no 8. 62, 27, chamar na postura, chamar no 8. Portão 11, autorizado, chame táxi. Ah, Renato, azul 9400. Gente, 9400, aproxima do centro de Serra Vita 366, reduz a checa trem, torre 11895. 295, obrigado, senhor. 9320, direita para o Serra Vita 366, desça para 2500, está autorizado a aproximação, Renato. Direita 366, 2500, livre a Renato, está 320. Patrão Juliette, Quebec Kilo, agradeço a sua compreensão, está autorizado o lançamento. Muito grato, Quebec Kilo. Salvador, boa tarde, 3835, formação ANCA. 3835, Salvador, adesa para 8000, ajuste 1015, chegada bom. 8000, 1015, bom, ajusta 3835. Frequência livre, Bravo Kilo Índia. Turim de Juliette, autorizado decolar da 17, o vento é 120 graus, 10 nós. Até a altura. Salvadores do 431, ponto 0010. Que azul 4131. Agora temos duas aeronaves já na final, e aliás, mais duas. Previsão para ser decolagem mais 3 minutos. Pergunta, 431. Gol 2009, chame de Recife, frequência 1251. 251, gol 2009. Positivo. Esperado, bom final de semana. Pronto. 7, chame a linha de pronto para decolagem. Azul 4462, no solo azul no 5, solo agora 1219. 1219, boa tarde, 4462. Boa. Salvador, boa tarde, azul 4462, Bruno. 120, décima 8. 208, azul. 3 de Lima. Alfa Kilo, parte B, posição 3 de Lima, azul 4462. Negativo. Da 3835, foi instruído ao Serra Vita 368. 5 mil pés de altitude para descida. Vamos corrigir então. Serra Vita 368, 5 mil pés. Da 3835. Está estável no RNAVE, está 9320. A 320 é aproximação, reduz a chaco trem, chame torre 1895. 3895, bom, obrigado. Passando o Vitor Índia Juliette, esse é o controle Salvador, executando a ponte aérea de Salvador para Caruru, guarda livrando a zona de controle. Guarda livrando a zona de controle, Vitor Índia Juliette. Salvador, boa tarde, na linha 327, informação ótica na posição 3 para autorização de tráfego em Léo. Guarde um minuto, prepare. Confirme o nível inicial. Nível 180. Prepare a coral, só um minuto. 7, cruzão 85. Bolo 097, desça para 6000 e voe para Serra Vida 368-1015. 368. Bolo 097, desça para 6000 e vai para Serra Vita 368, ajuste no 095, Bolo 097. 7. Autonomia aí, POB? 71 a bordo, autonomia 620. Parte 1 no Índia, ponto de espera 1895, ajuste no 095, boa viagem, Bolo na 796. 095, parte 1 no Índia, 0795. Xenemia 227, coordena equipe de solo, após o voo retaguarda, inicia no 8, chame TAC. Após o voo da retaguarda, inicia a resposta TAC na 227. 18. Chame o solo 1219, ao livrar. 19 livrando, na parte 010. Poli Salvador. Boa tarde, passarelo 2263, transfere 170. Querido 2263, Salvador, voa no mar em nível 170, mantendo a escuta, Camila. Manterá a mar 170, 2263. Juliette Tango Zulu, decolado ao Zuno 9, chame o controle, Salvador, 20-8. Pulo 208, até daqui a pouco, então. Tá? Boa tarde, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, Salvador, se responde 5422. 5422, Tango Zulu. Tango Zulu, a sua saída é a arma, não é isso? Firmo. Certo. Até que nível você vai subir? 060, depois modifica e vai para Valença, TGL, e depois regressa a Salvador com a sua colaboração para fazer dois procedimentos. Ah, positivo. O controle está ciente. Está em contato no radar? Suba a princípio até 3 mil na saída. Até 3 mil na saída, Sanguizu. Salvador, passarelo 2263, para descida. Controle Salvador, passarelo 2263, ideal de descida. 2263, aguarde para descida. Aguardando. O passarelo 2263, vou para o Serra Vitor 368. E na Prodo 368 vai descer para 7.000 com 1.015. Serra Vitor 368 descendo para 7.000, 1.015, 2263. Avião 400, ingresso direto, portão 01. Paulo Mundo 834, solicito acalamento da posição no gate 4. Coordene com a equipe de solo e chame pronto para o push. Aí aportar 834. 240 a mais, é uma boa velocidade. Gente. Para 3835, desça para 4.000. 4.000, que são pequenos desvios aqui, o 3835. Ah, positivo. Gol 1097, desça para 5.000. O gol 1097, desça para 5.000. 5.000, 1097. Siga, bravo que no índio. Valeu, sim. Salvador, botando 9320. 9320, Alfa, reporte 8310. Alfa, chama o Zé Juliette. Chame controle 1198. É, 198, Sam? Obrigado, boa tarde. Tiente frequência livre. Então, 3235, desça até 2500 pés, o QNH 1015. 2500, 1015, tá 3235. Ilhéus 180 autorizado via Golf 677. Decola pista 1-0, curva direita, coral. 55, corrigindo 0263 o transponder, controle 208. Canal 6263, autorizado 180 para Ilhéus, decolando a pista 1-0, Golf 677. Após a decolagem, curva direita, sendo coral 0263 ao transponder, 120, décimo 8 ao controle. Vai, chame pronto na 3. Camará 6323. Salvador, boa tarde, Oxané 6227, próximo, pode esperar o 1-0, pronto. Boa tarde, Oxané 6227, após a aeronave da Gol, está autorizado a alinhar e manter. Faz o Gol, alinha assim, Oxané 6227. 1796, decolagem autorizada, 1-0, vento é 140 graus, 99. Valeu, decolagem, 1-0, 1796. 2-7-9. Ok, reduza para 250 nós, número meia dúzia para pousar nesse aeroporto. 6000-2263. Bruno 796 decolado aos 25, chame o controle, Salvador 1208. 1208, Bruno 796, obrigado. Boa. Nave. PR nave, até 3835. Então, 3835, chame a turno no 8 decimal 95. 895-3035. Golo 097, voo 366 para a Renave, desça para 2.500 pés, reporte visual com campo. Está visual já, 366, 2.000. Fala, terminado, voo 796. Voo Salvador, boa tarde, voo 620, voo 620, desça para 1.0.000 pés. Ajuste. Golo 0, viu? Confirma o ajuste? Golo 0, 1, 5. Controle Golo 796, pode voar na sua direita? Negativo, vou manter separação. Tráfico. Tá, manter subindo, agora você traz. No 0, nós. Leve decolagem, acho que é 6227. Azul 4131 no voo e morte, velho. Estaria do 2263, chame controle 1198. 198, 2263. Azul 4131. 431, voo e morte, velho. Morte, velho, 431. Estaria do 2263. Desça para 6.000 pés, vou encerrar do 366 para a Renave. 6.000 para o 366, o 2263. Parei do 2263, informação de tráfego, suposição de 3 horas e 7 milhas, rumo oeste, mantendo 4.000 pés. Desça inicialmente até 5.000 pés. 5.000 está teste do tráfego, 2263. Então, 5.500, obrigado, 834. Devido ao tráfego, o senhor vai ter, esquece daqui a pouco. 3192, desça para 7.000. Desça para 7.000, Doutor Salvador, boa tarde, o senhor é 6227, decolou na sua escuta. Senhor 6227, o controle, contato para lá, consiga com motorizar. Ah, para aqui, 6227. 6 milhas, né? Estimativa. Não tá tão perto. O 884 mantém o ponto espera? Mantém o 884. Parei no 2263, desça para 2.500 pés, tráfego superado, reporte visual com campo. 2.500, reportará visual, 2.263. Visual para Valença e aguarde para liberar a frequência. Tango Zulu. Voo 097, final da 10. Boa tarde, voo 097, o ajuste no 015, aguarde pista livre. A sua escuta. Não compreendeu, senhor, eu acho que não é 6314. Ano 6314, chame controle, 1. O senhor chamou o controle de 98, chame 63, não vai. Azul 4131, chame Recife, 125, 1. Recife, 251, azul 4131, boa tarde. 115. Solo, boa tarde, Santos 3835, Librosa. 3835, Alfa Juliette, Constan 8. Alfa Juliette para 08, Santos 3835. Santos 368. 8000, Serra Vista 368, confirma. Positivo, confirmo. A 3192, embestida para 6000. Para 6000, tá? 3192, velocidade 2109, número 4 para pouso. 22263, aguarde transferência das comunicações. Aguarda. Ano 884, pouso da aeronave da companhia, na curta final, autorizado a linha e mantém 10. Para passagem, a linha mantém 10, 884. Voo no 796, chame Recife, frequência 125 anos. 5 anos, boa tarde. Prossiga, Charlie Sierra Delta. Xanamé 314, desça para 2.500 pés. 2.500, Xanamé 314. E reporte alterno. Nada, Francisco, de Serra Vista 368, voo 162. Xanamé 3, Xanamé 2, 18, decimal 95. 1895, boa. D2, descida para 4.000. Bruno 620, desço para 5.000. 5.000, certo, Bruno 620. Roda. Bruno 097, no solo aos 3.2, chame o solo 219. 219. Bruno 884, decolagem autorizada, dá 1.0, vento 1.0 graus, 1.09. Teve decolagem, 884. Zero 97, tá que se alfa, reporte antes da Juliette. Alfa. Autorizado, chame táxi. Camarada para táxi, 6327. Bruno 884, decolado aos 34, chame o controle Salvador, 120 decimal 8. 208, bom. Passaredo 2263, pouso autorizado no 0, vento é 130 graus, 109. Ligue e pouso, 2263. Agora 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, Boa tarde, Papa Romeu, meu Golfo, prossiga. Autorizado, acionais. Táxi. O Golf, chama o solo em 121 decimal 9 para cópia. Nível 220, via rota do plano de voo. Decola a pista 17, curva à direita, no perfil da Dael Coral. 5556 transponder, controle 12080. E agora 11895. Está no pátio 5 pontos da borda? Para a box, chame a torre 1895 e 1015. Salvador, boa tarde, 3192, boa tarde, segue um negócio da Ocean Air, com ajuste no 015. Paredo 2263, no solo 37, chame o solo 219. Ao livrar, em chamação 219, passaredo 2263. Bom, Salvador, é o passaredo 2263. 2263, Alfa Quilo, parte 3, posição 2 Lima. Alfa Quilo, parte 3, 2 Lima, passaredo 2263. Táxi, o Oceaner 6327, temos 108 a bordo, alternando Salvador, 6 horas, 30 minutos de autonomia. Minha 3, direita Índia, ponto de espera, 1895-1015, boa viagem. Direita Índia, ponto de espera, 1895-1015, ponto abaixo, 6327. Passando Serra Vista 368, iniciando o RNAV da Onda 0, Gol 1620. Cliente, aguarde transferência de comunicação. 620. Chename o 314 no solo aos 39, chame o solo 219 ao livrar. 219, direção bota. 2-9-2, chame 327, ponto 7-9-0, solo. Boa tarde, 6327, mantenha o ponto de espera. Mantendo, 6327. Vive Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, chame a 3, não faz. Gol no 620, Serra Vista 366, aproximação, chame Toy, 1895. 1895, gol no 620, pode ver. 620, 3 milhas do Serra Vista 372. Boa tarde, Gol no 620, continue na aproximação e aguarde a autorização de pouso, ajuste no 0 no 5. Gol no 620, aguarde. Top, prepare a dar. Na 3192 no solo 4ano, Auli Brown no 0, chame o solo 219. Auli Brown, solo 219, boa. É 314, mantém o tiro direto. Vai mantendo. Roxane, 6355, copia? Prossiga. Guarulhos 360 autorizado, via 301 0. Decola pista no 0, curva direita, no perfil da Dael, Leda Mótico. 5564, transponder, controle no 208. Autorizado o pouso na 1-0, vento é 1-40 graus, 09 nós. Livre pouso 1-0, gol 1-620. Correto, ele estimado pro push? Mais 10 minutos. Certo. E Alfa, reporte antes do GDS, 319. Alfa vai reportar antes do GDS, 319. O TAM 3192, ingresso esquerdo aquilo, pátio 3, reporte para ingresso no principal. Prepare a Dael, 3155. Tá, eu vou aguardar. Xené 6314, Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, Xené 6314. Então 3192, pode prosseguir direto via Alfa, Juliette, portão 62. Direto, Alfa, Juliette, portão 62. No solo aos 44, chama o solo 129. 1219, gol no 620, bom dia. Boa. Solo Salvador, boa tarde, gol no 620, livrou. 620, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, no 620. 120 graus, 10 mais. Terceira colagem na 10, o Chanel 6327. Romeu Oscar, morro mil pés, confirme o pátio e a pista. E o pátio que se encontra, o Pelo Romeu Oscar? Autorizado, Morro de São Paulo, no mil pés, decola da 17, curva à direita, corredor Axé, 0153, transponder, controle 208. 208, bota mais, 627. Comente. Para acionamento, táxi e decolagem, 1895-1015, telegrafos. Alfa, segundo, 620. No 620, ingresso em Juliette, portão 4. Firma ingresso em Juliette para o portão 4, no 620. Portão Isolou, controle. Positivo, está autorizado. Normal no transporte. TAM 3155 está autorizado, Guarulhos, nível de voo 320, avião peso 10. Decola, pista 10, curva direita no perfil da DAEL, líder UB. 5553, o transponder, controle 12080. 320 para Guarulhos, decola da pista 10, na fila da DAEL, direita após, DAEL, com a subida DAEL, líder UB. Nosso transponder 553, controle de é Mótima, foi pequenininho. Mótima, da Elia da Mótima. Portão 5 autorizado, chame táxi. Chamaram para o táxi 635. Prossiga. Liga o acionamento e chame táxi. 327, foi para Ilkov, câmbio. Ilkov, 6327. Papa Romeo, Charlie, Alpha, Fox, para o controle. O Kilo Romeo, Oscar, livre táxi, via 17, chame aliado e pronto para decolagem. Positivo, qual é o tipo do seu equipamento? Alpha Sierra 50 de Maragogipe. Informe passando fora da barra. Serra Lima, Austin confere, guarde cópia, prepara a subida dela. Tchau. Serra Lima, pronto cópia. Serra Delta Mike, uma centena, via rota do plano de voo. Decola pistão na 7, curva direita, no perfil da Coral. 571 no transponder, controle 208. TAM 3676, controle Salvador, ajuste 10 no 5, desça para 6000 pés, voe para o Serra Vitor 368. Decolar pista no 7 km, vento 120 graus nos mais. Juliette Sangue Zulu, está no ponto ideal, senhor. Para 2000 pés, eu reitero o ajuste, 1095. Está autorizado o ETB Zulu. Gente, Sangue Zulu. Direita, Xiana, do 08, boa viagem. Vamos a bordo, Romasca? Qual o PAB? O senhor ficou de passar e não passou. Vamos encerrar o serviço radar. Chame Ilhéus na frequência de 1201 no caminho. Agora o fundo de Ilhéus, 1201, boa. para 1 km, eu acho. Torre Salvador, boa tarde, eu chamo a 63. Próximo ponto de espera da 1-0, vamos. 1-3-5-5, autorizado alinhar e decolar, pista 1-0. Vento 1-70, 2-0. Autorizado alinhar e decolar, 1-0-63. Torre Papa, Romeu, Terra Lima, acionado, vamos para o estádio. Tânio, chame o táxi, Kilo Zalima. Autorizado, táxi, triplo Romeu Golf, chama na papá. Da papá, não, Romeu Golf. Torre, vira Serra Lima, autorizado. Papá Tango, Lima, Kilo X-Ray, prossiga. Kilo X-Ray, compreendido que irá subir para nível de voo 080 para o lançamento de paraquedismo, o que é legal no 015, reporte pronto. Táxi autorizado, táxi rolando, ponto de espera 1895, ajuste no 015, boa viagem, tá 3155. Kilo X-Ray, cheque o seu transponder, não estou recebendo mesmo. Guarda-copo, prepare a árvore no 097. Prepara a árvore no 097. Vetorado, se possível, favor procedimento, arremete no ar. E posa na 107, o pouso final. Sete São Zulu, compreendido que você vai arremeter e fazer mais um procedimento NDB Zulu, após prossegue para pouso. Afirmativo, pouso final. Gente, Juliette São Zulu, chame a torre para o toque arremetida, aguardando. Obrigado, senhora. Sete Tango. Seu nome é 355, contato com a dama de colagem, sua para nível de voo 360, está autorizado Leda. 360, Leda, da presente, 6355. Papatango, Kilo Romeu Oscar. Se me aproximação, aguarde autorização para ele já, retira. Pulo, toca, remete, senhor. Triplo Romeu Golf, autorizado a colar pista no 7, vento 120 graus, 12 nós. Voice rápido 366, descida inicialmente até 3.500 pés, que é legal no 015. 3.500, 366, 3.500, 3.500. Fica a performance aqui. Gente, ele coordenar. O dia que é de baixo. tarde, Altan 3, 1255, ponto de espera, 1-0, pronto. Obrigado, Altan 3, 1-5-5, mantenha o ponto de espera. Aperá. O que é Serra Lima? Autorizado em grau, suporte em Elipa, no cabeceiro no site, que é Serra Lima. Zero 97, mais curto? Prossiga. Se for no 24, teria que ser feito a CHG devido à rota. Agora o 26 tem a possibilidade de coordenação com o centro. Eu acho que já foi feito tudo, porque eu já recebi o plano aqui, inclusive 220-240. Ah, já tem aqui no sistema, vou só checar e chamo pra cota. Valeu. Juliette, Tango Zulu, autorizado, tocar RMT, pista no zero, vento no 30 graus, 11 nós. Tango Zulu. Após confirme tensões. Arremete vai ser vetorado para um novo sinal e após arremete no ar para a posição 1-7. Gente. Informa o tráfego. Posição de 2 horas 9 milhas rumo oeste, mantendo 2.500 pés. Gente, tá 3 horas 5, 5 horas da NR, mantém, está no zero. Mantém 3, 1, 5, 6. Controle, Salvador, está 3, 6, 7, 6. Prossiga, está 3, 6, 7, 6. 3, 6, 7, 6, ponte para o Romeu Oscar. Ele informa que está mantendo